Largo isso tudo, vou correndo, vou agora. Vou pro inferno, só não fico mais aqui. Não posso mais e desta vez eu vou embora. Vou pra bem longe, vou levar meu bem daqui. Largo isso tudo, vou correndo, vou agora. Vou pro inferno, só não fico mais aqui. Sei que esta gente quer falar, e no princípio acreditei. O que eles sentem é inveja, agora sei. Mercadoria com nota. Até parece uma batata. e quilo. Ai, gostosa, todo canto engancha. Vai, Mercado Livre. Ela gostosa. Faz um pouquinho. Vai, maninha, vai, maninha, vai. Ai, ai, gostosa. Vai, Mercado Livre. É a brasa do forró. É pra me dar uma maçada. Fazer carinho, que suba em cima de mim e me machuque todinho, que namore coladinho num lugar bem escurinho. Quando a gente toca nela, ela dá um gelinho. Ai, maninha, que palavra linda. Fala de novo, fala, gostosa. Isso. Segura nas orações, mulher. Vai, vai, maninha, mais um pouquinho. Tá mexendo, maninha. Ai, vai, gostosa. Ó, balançar agora. Tem que ser bem carioca, safada e sensual. E na arte do amor, totalmente liberal. De sussurro no ouvido, dizendo tá gostosinho. Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho. No gemidinho. No gemidinho. No gemidinho. No gemidinho, gemidinho. Ai, linda. Vai, gostosa. Puxa o fó de mim, é brasa no forró. Ao vivo do Cinto Siqueira pra todo o Brasil. Vai, gostosa. Ai, no gemidinho. Ai, no gemidinho. Ai, no gemidinho. Gemidinho, no gemidinho. Ai, no gemidinho. Ai, no gemidinho. Ai, no gemidinho, gemidinho, gemidinho. No gemidinho. No gemidinho. No gemidinho, gemidinho, gemidinho. Vem descer o suor. Venha, meu amor, pra junto de mim.